curtida da semana. E a nossa curtida da semana aqui no Front, quadro que destaca iniciativas bacanas de geração de conteúdo relevante nas redes sociais, porque não é só coisa inútil que o pessoal posta lá, viu? Navega até o Facebook para curtir a página da Guarda Mirim de Foz do Iguaçu. Isso porque a Guarda Mirim está celebrando seus 40 anos de atividades aqui em Foz, 4 décadas, né? Durante as quais formou milhares de jovens e adolescentes com cursos de capacitação, inserção no mercado de trabalho, enfim, uma instituição com um histórico respeitável aqui na cidade, inserida no entorno da atual Vila União e local que, até pela presença da Guarda, ficou conhecida durante muitos anos como Favela da Guarda Mirim. O endereço para curtir a fanpage da Guarda Mirim de Foz do Iguaçu e ficar por dentro das novidades e de tudo que rola nas comemorações dos 40 anos da instituição está sendo postado agora nas nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e @TransamericaFoz no Twitter. Curta você também!